me precipitei, vivendo só por viver. Jovem nego rei, nascido para vencer. Me precipitei, vivendo só por viver. Jovem nego rei, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Tu sabe quanto custa nós, boys? Menino de ouro, é foda como moda nós. Não estraz tesouro, no estilo de robô e bebê no salão. Sem toma dos outros, a gente sempre toma de assalto, mas não quero a dos outros. Só quero o que é meu, fodeu, não me interessa. Eu só quero o que é meu, se tá escrito, pra que pressa? Só quero o que é meu, mesmo tanto numa guerra. Só quero o que é meu, o que é meu me interessa. Chave mestre. Por que não pros meus irmãos? Yeah. Um mais puro algodão. Yeah. Joias brilhando em minha pele. Por que não pros meus irmãos? Yeah. Por que não pra minhas irmãs, baby? Onde você quer pousar, baby? Hoje a lua não saiu justamente pra sua mente você brilhar, baby. Me precipitei, vivendo só por viver. Jovem nego rei, nascido para vencer. Me precipitei, vivendo só por viver. Jovem nego rei, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Nascido para vencer, nascido para vencer. Hoje me sinto Rivaldo, saiu do meu bairro e foi melhor do mundo. Mentes fracas tão focadas, tramando meu final a cada segundo. Onde a fome era um problema, agradeço a Deus por estar barrigudo. Pensando no que superamos, me sinto um super humano absurdo. É foda não ter glória pra cantar, ei, não. O foda é ter sua glória e não enxergar. Quero tá longe das dívidas, quero tá perto das dádivas. Minhas histórias são vívidas, eu já não tenho mais dúvidas. Quero ouro, quero grana, nunca falte a malícia que destaca o que vale na periva. Viva, a gente é que sofre, é o que mais trabalha na vida. Nunca tive a mão no revólver, mas sempre cobraram minha rixa. Eu sempre estive sozinho e sempre em caminho fechado. Eu vivo de corpo fechado, essas vozes não deixam sozinho. Mas eu grito que eu quero paz. Mas eu grito que eu quero paz. Mas eu grito que eu quero paz. Mas eu grito que eu quero paz. Mas eu grito que eu quero paz. Mas eu grito que eu quero paz. Mas eu grito que eu quero paz. Quero paz. Focada de sal. Eita, chave mexe na casa. Desde sempre até eternamente, amém. Sempre. Sempre.